A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Música e da melhor em mais uma emissão da Jukebox. Ouça aqui na radioantenaweb.info. Faça a descarga aí para o seu PC ou para o seu MP3. E quando lhe der na vontade, recorde estas canções fantásticas dos anos 80, como por exemplo Amor dos Heróis do Mar. Vai rolar já a seguir e é um grande clássico da música nacional. Pelo meio fica um dos êxitos que estava incluído num disco que vendeu perto de 600 milhões de cópias. Isto não é para qualquer um, a menos que seja realmente especial. Só mesmo o Sr. Michael Jackson conseguiu uma proeza destas com o álbum Thriller e com o single Beat It. E porque a nossa emissão não ficaria completa sem uma daquelas musiquinhas de derreter os corações? Tracy Chapman com Baby Can I Hold You vai completar a nossa digressão à música das décadas mágicas. Venha daí! Come meet my floor. Shall you decide?

forgive me. But you can say, baby, you'd be mine. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. At the right time, you'd be mine. Muito, muito se dançou Baby Can I Hold You de Tracy Chapman, que se ouvia no final dos anos 80. Michael Jackson com Beat It e ainda o clássico da música nacional, uma das melhores bandas da música portuguesa, Os Heróis do Mar com o clássico Amor. O Amor. Pois, o Amor é muito bonito, a música também, mas por agora está tudo dito em relação à jukebox de hoje. Já sabe, aqui na net há sempre lugar para a caixinha mágica das recordações na sua rádio antenaweb.info. Sintonizem-se e curtam a jukebox. Jukebox.